Sound Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. A ilusão de que estamos a fazer algo para nos ajudar é o que nos ajuda. Sentimos-nos de algum modo melhor, um pouco menos abatidos. Pomos a nossa esperança no Godot, que nunca chega. Mas a ideia de que ele possa vir a aparecer com as respostas ajuda-nos a ultrapassar o pesadelo que nos envolve. Como uma religião, onde a ilusão nos ajuda a prosseguir. Estando nas artes, invejo aqueles que retiram o seu consolo da crença de que o trabalho que criam se manterá e será amplamente debatido. De algum modo, como os católicos e a sua crença na vida para além da morte, também o legado do artista o tornará imortal. O senão aqui é que todas as pessoas que debatem o legado e o quão maravilhoso é o trabalho do artista estão vivas e a pedir pastrami, e o artista está algures numa urna ou enterrada em Queens. Todos os que visitam o túmulo de Shakespeare e lhe cantam louvores não significam absolutamente nada para o bardo. E chegará o dia, um dia distante, mas pode ter a certeza de que chegará, sem dúvida, em que todas as peças de Shakespeare, apesar de todos os seus enredos brilhantes e pentâmetros jâmbicos pretenciosos, e todos os pontinhos de seu rá terão desaparecido, juntamente com cada átomo no universo. De facto, o universo desaparecerá e não haverá lugar onde pendurar o chapéu. Afinal de contas, não somos senão um acidente da física. E, já agora, um acidente bizarro. Não o produto da concepção inteligente, mas, quando muito, o labor de um grosseiro amador. Thank you. Vivemos em Long Beach durante algumas estações, mas voltemos ao ponto em que me dispersei. Na escola, então com 10 anos, tinha escrito uma composição em que fazia referência a Freud, ao id e à libido, sem saber do que falava, mas tendo um estranho instinto sobre como exibir imenso conhecimento, neste caso apenas as palavras, numa tirada cómica que funciona e leva o leitor ou o público a acharem que eu sei muito mais do que sei. Os professores ficaram muito divertidos com o que escrevi. Passaram o meu texto entre si, sussurrando uns para os outros e apontando para mim. Este estranho jeito permaneceu comigo toda a vida e saber como utilizar referências tornou-se uma ferramenta muito útil. Fim da digressão. Se não perdi o leitor por completo, regressarei ao tema principal deste livro: a busca do homem por Deus num universo sem sentido e violento. Thank you. O lado divertido de fazer o filme é realizá-lo, o ato criativo. As aclamações nada significam. Mesmo com os mais altos elogios, vai ter artrite e zona. E será assim tão terrível que algumas pessoas não se sintam entusiasmadas com o seu trabalho? Que algumas pessoas possam não gostar do seu filme? O universo está a afastar-se à velocidade da luz e andamos preocupados com o facto de um tipo qualquer em Sheboygan ter problemas com o nosso ritmo? E se uma senhora de Tuscaloosa disser que é um gênio, o leitor acredita que a sua opinião o torna igual a Rembrandt ou Chopin? Paremos de perder tempo com pormenores. Thank you. nomeado para vários Oscars. Na noite da cerimónia, eu estava a tocar jazz em Nova York. Lembro-me de ter tocado Jackass Blues, uma música tornada famosa por King Oliver. Usei o meu espetáculo como desculpa, mas não teria ido mesmo que estivesse livre. Não gosto da ideia de prémios para coisas artísticas. Elas não são criadas com o objetivo de concorrer. São feitas para coçar uma comissão artística e, com alguma sorte, entreter. Não estou interessado no pronunciamento de um qualquer grupo sobre se o filme é o melhor filme do ano, ou o melhor livro, ou o jogador mais valioso. Não quero entrar nisto e desperdiçar a fita da minha máquina de escrever, porque depois vou ter de chamar aquele tipo que a troca e alimentá-lo. Suficiente será dizer: noite dos Oscars, eu toquei blues o melhor que pude, fui para casa dormir e, na manhã seguinte, na primeira página do Times, apercebi-me de que tínhamos ganhado 4 Oscars, incluindo o de melhor filme. Reagi tal como à notícia do assassinato de JFK. Pensei nisso 1 minuto. Depois terminei a minha tigela de Cheerios, sentei-me em frente à máquina de escrever e atirei-me ao trabalho. E agora, prepare-se para uma pequena digressão, um breve non sequitur. Quando conto isto, será de pensar, meu Deus, o que andava ele a fumar? Nada, já agora. Enquanto ator, levava a mais aborrecida vida fora do ecrã. Não bebia, não fumava, não tinha qualquer interesse em experiências que pudessem alterar a mente. Estava sempre preocupado com a possibilidade de alterar a minha percepção e, por essa razão, nem sequer utilizava óculos de sol. Até hoje, nunca dei uma baforada de marihuana. Até Jack Benny, já com 70, me contou que estava ansioso por experimentar. Fê-lo e gostou. Mas eu nunca tive qualquer curiosidade e não me juntei. Essa é mais uma coisa sobre a minha alegada inteligência. A absoluta falta de curiosidade. Não tenho qualquer desejo de ver o Taj Mahal, a Grande Muralha, o Grande Canyon. Não quero visitar as pirâmides ou passear pela Cidade Proibida. E não quero, de todo, ser um dos primeiros a viajar para o espaço sideral, vislumbrar a Terra de longe, nem experimentar a ausência de peso. A verdade é que odeio a ausência de peso. Sou um grande fã da gravidade e espero que dure. Nem sequer me pergunto qual o motivo de todo aquele vapor que brota do chão das ruas de Manhattan. Thank you. ouvimos The Charles Lloyd Quartet at Monterey, Forest Flower. Forest Flower, Sunrise. 2. Forest Flower, Sunset. 3. Sorcery. 4. Song of Her. 5. East of the Sun. Leituras do livro de Woody Allen, A Propósito de Nada, Autobiografia. Edições 70, 2020. Onde jaz o teu ouvido? Programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.